estamos começando mais um Beliches. Eu sou Evandro, aqui comigo temos o Segui. Eu. Godaka. Shazam Photoshop. Swast. What is the brother? Então, estamos aqui hoje, vamos criar mais uma série pra gente poder usar bastante de pauta. Que vai ser a série Certo, já aproveitando, a gente já não começou esse tipo de série antes? Não, acho que esse aqui é o primeiro da série das capas. Inaugurando agora. Inaugurando agora a série Capas Ruins. Ou pode ser que série de capas, a gente podia fazer pra ficar mais vagabunda, tipo, piores capas, que vai ser esse, melhores capas, médias capas. Capas meia boca. Boas capas. Capas que passa. Dá pra usar isso eternamente, tá ligado? Usar isso ad infinito, né? Capas variáveis. Mas hoje vamos começar falando de capas da música, né? De bandas, de cantores, as piores das piores. E esse vai ser um podcast mais visual, né? O pessoal tem que ouvir com a nossa pauta aberta aí pra poder ver. Ou não! Ouçam sem raio, não entendo porra nenhuma do que a gente tá falando. É só imaginar, né? Imagina. A gente vai tentar descrever como que a gente fala. Faz igual o Vini faz sempre. Isso. Vamos tentar imaginar o que a gente tá falando. Vamos começar logo. Deixar o óculos errado. Eu? Cara, que capa tu traz pra nós aí? Começando bem suaveiras, velho. Vou pegar primeiro que eu botei na pauta aqui, por que não, né? Ó, mandar aqui pra vocês, que se vocês não quiserem clicar lá na pauta. É a capa do Millie Collins, do álbum deles, que tem aquela No Cigar, que todo mundo conhece, que jogou Tony Hawk, tá ligado? E é a capa do Pretty Bright Fighters. Mano, dá um link na qualidade dessa ilustração, velho. Na moral, olha a cara de macaco do maluco ali de cima. Eu ia dizer. Super Grass. Eu tava pensando... Você lembra do Super Grass? É igualzinho, mano. Eu tava tentando me lembrar o que o cara me lembrava, assim, sei lá, tava vindo Planeta dos Macacos na minha mente, assim. É, mano. De baixo, lembra o McLovin. O cara ali do lado é o do CSI ali, o Ruiva. Não, o maluco... O Reiki. Parece o Simon Segg ali, não sei porquê. Tá bom, pega. Mas, velho, o álbum é muito bom, mas, mano, essa capa é muito feia, cara. É muito feia. Aquele maluco lá de cara de macaco dando de cima é um toque especial, assim. Caralho, velho. Aí tem uns prédiozinhos, tem um furgão e uma lambreta, né? É, tipo... O resto da... Quem pintou essa capa aí, quem fez, provavelmente foi o baixista, que é esse maluco que tá embaixo, né? Que é o Erickson nas plantas lá. O McLovin. O McLovin. Mas, sei lá, eu acho essa capa meio bizarra, meio feiona, cara, meio escortona, assim. Uma capa, sei lá, acho meio esquisito. É, meio piores capas, tá ligado? É, colorido com Faber-Castell, né? Uhum. Daquela aquarelada. Acho que é óleo, velho. Eu acho que é tinta óleo. Talvez explique porque ficou tão ruim, porque ninguém sabe pintar com essa merda, tá ligado? Só que, ó, tô mandando mais duas capas aí pra vocês. Deem uma olhada. É da mesma banda, são ótimos CDs, mas as capas são péssimas. Então eu acho que eles não têm um histórico de carro muito bom, tá ligado? Não, olha só, uma tem quatro macacos e a outra tem não um... Não tá ruim dos macacos, cara. Os quatro macacos são muito feios. E tem um Mas passa, morto. Saca? Um pintinho bizarro, muito feio também, cara. O do pintinho eu acho que é o mais bizarro. Os macacos até é passável, cara, mas do pintinho... Ah, eu acho os macacos muito feios, velho. O pintinho é essencialmente, bizarramente feio, mano. Isso aí, o osso, ouçam o Unicode e não vejam a capa. Ouçam, baixem a discografia, mas deletem aquela parte que vem junto com as capas. Ou muda, bota um desenho dos amiches no lugar que tá tranquilo. Nossa! Godoka. Então, eu resolvi fazer uma pauta meio baseada em bandas que eu gosto e em discos que eu conheço, ou pelo menos conheço a banda. Começar com Dance of Death do Iron Maiden, né? Pra quem não conhece, tá aqui o link. Dizem muito, né? Depois que a capa saiu e todo mundo xingou, eu gosto muito desse disco. Nossa, diga nossa senhora, olha aquele nossa. Bebê de clip art. Dizem que o artista chegou com essa capa desse jeito pra banda e falou: olha, isso aqui é o inicial, isso aqui é um estudo da capa. Depois eu vou fazer a arte bonitinha, vou desenhar e tal. E os caras empolgaram muito. Os caras empolgaram: não, é essa mesmo, vai do jeito que tá. Tá foda, tá incrível essa capa. Não sei. Isso aí... Mano, de quando que é esse álbum, Godox? Eu acho 2004, 2005, cara. Jesus, o bagulho tá muito... Pode, isso cara. Aí... Isso aí é Play 1, PlayStation 1, cara. Isso aí... Qual o nome daquele desenho, Ivan? O disco do meio era boneco verde. Reboot, cara. Reboot. 2003. Isso. É tecnologia de reboot isso aí, cara. 2003, porra, cara. Parece o Really 3D também. Não, cara, Really 3D é melhor que isso aí, cara. Olha o maluquinho da direita ali. Aquele que é careca, tem uma máscara, uma cara de Servini. O pescoço dele tá quebrado, o braço esquerdo tá quebrado, ele não tem o braço direito. É Really 3D total, essa porra aqui, velho. Cara, o bebê. Você tem cachorro, uma noção, tá. Procurando o Nemo de 2003. Caralho, mano, o bebê tá bizarro, velho. Ele tá dançando aqueles gifzinhos com colorido, com brilhante, tá assim, ligado? Tá de biquíni, cara. Tá de biquíni. Tá muito bizarro isso aqui. E aí tem um dando uma piruleta ali, cara, dando uma cambalhota. Pra você ter ideia, esse disco foi. O disco é bom. É um dos, se eu não me engano, é o último disco bom do Maiden, que você fala que ele é realmente bom. Cadê o Silvini pra chorar aqui, né? Esperneando, é. Eu adoro esse disco. E o disco, a capa foi tão xingada na época, por fã, por crítico, por todo mundo, que eles lançaram essa versão alternativa, tirando todos os Really 3D e deixando só o Ed, sabe? Ah, ficou legal. Mas tava muito mais legal do Really 3D, mano. Caralho, cara, olha o posto errado. Tá todo mundo com umas fungas ali, os bagulhos. O único cara que tá pelado tá atrás do bebê, cara. Uhum. Minotauro ali, sei lá que porra, que é um bode. Esse bebê tá me incomodando muito, cara. Sim, cara. E tem um bebê na esquerda que tá de calça vermelha, cara. Tá muito feio. Sim. Também, mano. Olha o bracinho direito dele, tá? É um cotoquinho que sai, sei lá, da costela ali. O bracinho dele, ele tá fazendo aquele cebolinha do Xolamais, tá ligado? Por muito tempo, aquela mulher plantando bananeira ali, dando a piruleta. Eu pensei que aquele pé fosse um chifre grudado na cabeça também, dela. Eu também, cara. Eu também achei que era um rabo de cavalo. Não é. É, porque não, dá, não dá pra dobrar daquele jeito ali, saca? Cara, o fato de não conseguir dobrar desse jeito é de menos, saca? Olha essa mina da piruleta, um sovaco esquerdo dela ali. Parece que é uma ferradura no bagulho. O osso né? deslocou o ombro completamente. É louco, porque tem dois. É uma fratura exposta aquela merda, mano. Não é possível, cara. Isso é o que dá quando pessoas não estão acostumadas a avaliar um trabalho digital, avaliam um trabalho digital. Eu acho tá muito que bom, você foi lançar assim. Não, não, calma, não é. É só um estudo, não lança assim, não. Minha carreira depende disso, moço. Tipo, o cara deveria ter dito, não, pessoal, vai ficar melhor que isso, não, para com isso. Eu acho que eu fiz um péssimo trabalho de escolha de piores capas, porque o Godoka claramente saiu muito. Caiu, porra. Eu tô vendo o Pantera aqui, cachorro, cara. Ao mesmo tempo. Nossa, pega na frente do Ed. Cara, que tristeza. Eu gosto muito desse cachorro, cara. Ele tá ao mesmo tempo atrás do Ed e na frente dele. Ele tá com o corpo na frente e a cabeça atrás, o focinho atrás. O cachorro, ele tá em cima de uma cobra. Que porra é aquela ali que tá pisando, velho? É uma cobra, eu nunca tinha visto essa cobra. Isso é muito. E tipo, diferente. Eu tinha esse CD, cara. Eu tenho esse CD. Ó, pirata, óbvio, mas na época que imprimiam bem a capa, saca? E a qualidade ficou melhor que essa imagem que você mandou aí pra gente. Mesmo sendo impressa falsificada. Caralho, tá que tristeza, velho. Que tristeza. Tô com pena desse cachorro, velho, dessa galera. Porque ele tá atrás, olha só, ele tá atrás do Ed com as patas meio que na frente, tipo, a proporção que ele tá ali não faz nem sentido, cara. É o. Sabe quando os caras desenham aquele desenho esticado pra você ver na diagonal e parece que é 3D? Eu acho que o cachorro assim é esticado de verdade, tá ligado? Ah, velho, puta que pariu, velho. Que coisa horrorosa. Todo mundo parece que tá todo mundo na pontinha dos pés, né, caralho? Esse uhum, cara com a máscara de porco, ele tá meio na pontinha. Aqui. Sim, cara, tá bom. Na pontinha, tá pontinha mesmo, ele tem dois dedos em cada pé encostando no chão. Ai, caralho. Vou continuando aqui, Swast. Cara, eu nem tinha colocado isso aqui na pauta, cara, mas eu achei agora e ele merece muito. Tanto pela banda quanto pela capa. A capa do CD dos Tribalistas. Nossa, cara, é muito feia. Essa capa é muito feia, cara. Sabe, foi desenhada com shoyu. Parece um filtro barato de Photoshop, né? Sabe o que isso não, parece? Desenharam com shoyu. Desenharam com shoyu. Sabe o que parece, cara? Quando os caras fazem aquele desenho na panqueca, tá ligado? Que, uhum. que os cara tocam em si, toca o líquido em cima, assim, depois vira, tem um desenho. Parece que era isso que o cara tá tentando fazer. Sim, cara. Mas parece a parte que ele tá por cima ainda, não é nem a virada. É. Aquelas merdas que você pede no Starbucks lá. Eu nunca fui em Starbucks, mas já vi os copinhos lá feitos com... Cara, não, sabe creme, cara. É quando você pega sorvete e bota a calda e a calda começa a escorrer pro lado do copo. É exatamente essa textura, velho. Ó, dá um link. Cara, a capa é bugada assim mesmo ou os caras estão fazendo um efeito? Não, é assim mesmo, cara. Eu lembro dela. É assim mesmo. Que horrível. Só que, como eu tô na vibe de usar as bandas que eu gosto, Tribalistas ia passar longe da minha lista. Eu também, cara. Longe, tá ligado? É a satânica trindade da música, né, cara? Satânica trindade. Que coisa. Cara, parece um show escorrido mesmo. Parece, cara, tá bizarro isso aí. E o Carlinhos Brown não ficou melhor, cara. Ele tá muito puto, cara. Ele tá muito puto de sair. O Carlinhos Brown, ele tá meio inchado de breja. Dá um link nas bochechas. É, cara, isso é só na cachaça, velho. Marisa Monte, o nome dessa mulher, né? É Marisa Monte. O Arnaldo Antunes parece mais psicopata do que... Do que já é, né, cara? Normal. Ele tá parecendo um cebolinha meio velho ainda, assim. Um cebolinha só... velho, cara. A Marisa Monte, ela tá com um pescoção e um ombro. Eu acho que ela quebrou o pescoço e o ombro dela ali. Tá muito inchado, mano. Dá o liga. Caralho. Cara, é foda que a gente tá falando mal de uma pintura de shoyu, tá ligado? Não podia ser melhor, né? Eu não consigo ver nada diferente disso, mano. Tá ligado? Não consigo ver nada diferente. Tá muito bugado. Tá mesmo, cara. Cara, vou puxar uma aqui que até foi o Segui que me mandou. Eu não sei se ele botou na pauta dele, mas eu achei muito boa essa, cara. Que é do mito Hasselhoff. Eu não botei na minha porque eu sabia que você ia colocar, mas cara, essa capa. Tudo ali envolvente, cara. Cara, tudo ali envolvente, velho. Tá muito bom isso, cara. Dá um liga no peito dele, bem embaixo do mamilo direito, dá pra ver que tá meio suado, devia estar um calor da porra. Mas ele tá todo suado aqui, olha o cabelo do peito dele tudo grudado. Tá tudo... Isso aí tipo, é foto de bastidor e o cara transformou em capa, né, cara? Chamou o artista lá que fez a capa do Iron Man e falou assim, qual é uma foto aí que você tipo essa, assim. Chamou os caras do Iron Man, hein? Duas fotos que estavam peladas, né? Cortaram ali de qualquer jeito a imagem só pra mostrar, tá ligado? Assim, tudo. Ah, deve estar na capa interna a piroca dele. Mas o que eu achei que é muito feio, que a árvore que tá segurando é muito feia. E as folhas estão todas ressecadas, cara. Tá uma capa muito feia. Não sei como as folhas parecem. As folhas parecem artificial, tá ligado? Tão bugado. Então. Parece que os negros não deram nenhuma tratada no Photoshop 1.0 que tinha na época, sei lá. Acho que não tinha. Eu acho que não tinha nessa época, cara. Caralho, mas olha essa outra capa, mano. Que porra é essa, velho? Adulto. Eu tô dando uma geral nas capas do Hasselhoff aqui. Eu vou mandar uma pra vocês, que eu vou colocar vou colocar na pauta ali também. Que não é o Limbo Dance, é essa aqui, ó. É o Pingo Dance. Jesus, olha essa porra! O Pingo tá. Ele tá segurando. O Hasselhoff tá com uma piroca ali, dá um ligue, cara. Aquela porra rosa, é uma piroca, mano. Tem até um barulhinho ali, deu um saureto ali, cara. Que porra, mano. Caralho, o Hasselhoff tá muito errado em todas as capas dele. Todas, cara. Olha só a tua montagem aqui também, cara. Muito boa. Opa, eu acabei de voltar, mas isso aí é o Pingu? É o Pingu Dance. Porra. Cara, que porra é essa? Sai Vicky. Cara, eu tô começando a achar que não é montagem essa porra, velho. Olha isso aqui, tá muito bem. O Zola? Não, esse outro aqui, ó. Isso aqui tá muito perfeito, cara, do Pingo, olha aqui. Não, o do Pingo, é só o. Eu acho que só o escrito que não tá, cara, que é. Pingo Hits. Ele não tá segurando uma gland ali, cara. Tá foda, velho. Mano, esse Zola. Ele tá segurando um escudo que parece um relógio, dá uma olhada. Ele tem aqueles pontos marcadores ali de hora, cara. Caralho. Esses pingos aqui são muito bons. Mano, o pior é que o maluco ele. É um SWAT, cara. Ele nem fez o. Ele nem recortou o chifre direito, o chifre tá muito merda, cara. O cara que fez a montagem, ele não tava afim de fazer a montagem. Ele tá só pela vibe, velho, cara. Mas procure fotos do Hasselhoff de capas que tem várias legais. Mas eu acho que a maioria, as mais legais são montagens. Montagem. Vai lá seguir. Beleza, cara. Vou mandar uma capa de um álbum muito foda, mas a capa é muito mal feita. Que é o Smash, do Offspring. Mandei o link aí pra vocês se quiserem ver. Porra, cara. Pô, nunca tive problema com essa capa, cara. Eu acho a capa muito feia, muito mesmo. O logo do Offspring tá muito mal feito em cima. E aquele smash em vermelho que não tem nada a ver com o bagulho tá muito péssimo. Sério. É que eu segui teve aula de design. Eu sou designer. Mas eu sempre achei essa capa muito bosta, cara. Especialmente aquele smash ali embaixo. Sempre me. Pô, me cagou muito com a minha vida. Assim. É vagabundo esse smash aí, né, cara? É vagabundo. Põe qualquer letra aí. Tipo, a licença do meu Photoshop expirou. Vou pôr no print e vou botar qualquer letra vermelha. Pô. Qualquer fonte que eu achar aqui, eu ponho. Eu acho que o cara tentou achar um comic sun, tá ligado? Baixou não de Tacoma mesmo. Foda-se. De Tacoma, assim. Cara, pior que esse smash parece feito no Paint mesmo, cara. Tá muito mal feito, cara. Vou deixar sem nada, tá ligado? Ali, ia ficar mais show. Assim, tá o efeito da caveira foi no Photoshop, ele deu aquele other glow. Aquele... deu um glow ali. Bem vagabundo mesmo. Aí expirou a licença, tiveram que. O Smash tiveram que colocar no Paint. Eles fizeram em dois dias, né? No primeiro eles fizeram o glow e botaram um offscreen cagado ali. No segundo, puta, acabou a licença, vamos pro Paint, cara. O exame da mãe de um dos caras da banda, põe aí, acaba. Caixa da tua mãe. O pulmão cheio de câncer, tá ligado? Vamos pôr a parte de cima aqui, só essa tá bom. Ih, tá podre isso aqui. tá fudido, é câncer. vai lá, Godoka. Falando de caveiras e efeitos escrotos, né? Blue Oyster Cult, eu acho que todo mundo aqui da mesa conhece. Sim. E, tipo, foi uma banda que nunca teve muito sucesso, né? Então os caras, digamos que eles não têm muito orçamento e a gravadora não tá muito aí pros caras. Aí tem essa coletânea que é foda. Eu tenho essa coletânea, ela é muito boa. Mas dá uma olhada na capa. Mais um... Nossa, cara, mais um Wii 3D. Mais um Wii 3D. Olha o outro dos caras, o Blue Oyster Cult, tá com uma qualidade, resolução muito ruim, cara. Sabe, o Evandro vai manjar. sabe como são os efeitos de fonte? Tem o smooth, tem o strong. Sim. Tem um desses que fica com esses pontilhados, como se tivesse sem acabamento nenhum. Tem, exatamente. Cara, tá assim, tá muito mal feito, velho. Outra coisa, olha a distância entre a última costela e o começo da bacia da caveira. É isso que eu ia perguntar. Ele perdeu uma exatamente pra você isso, Godoka. Eu acho que não tá natural isso aí. Nada natural, cara. Eu não vejo muito de anatomia, só sei que tá muito feio, cara. A não ser que a morte seja um gnomo e que passe a foice na sua canela. Não, a linha na esquerda dele. Sabe, não parece que ele tem aquelas redinhas que é pra não deixar a pernilongo entrar nos bagulho de bebê? Aquele dress preto ali cheio dos... Sei lá que merda aquilo, cara. Tá muito feio. Tem a renda e eles usaram efeito de espelho, espelhado ali. Tá feia pra caralho. Não, é engraçado, né, cara? Porque não faz nem sentido que tipo, parece que é uma coisa jogada no negócio, né, cara? Toda essa capa, cara, pra real. Mas... Eu não entendi essa borda. Que porra é essa? É o símbolo dos caras? Essa borda é o símbolo deles, é uma cruz com um ponto de interrogação de baixo. Nossa, em nenhum momento eu consigo enxergar a interrogação nessa porra, tá ligado? É, porque fica de cabeça pra baixo, cara, então... Tipo, olha o auge dos caras, saca? Olha os tipos de capa. Essa capa tá muito boa, mano. É massa pra caralho, é maneira. Tá bem, só não apalhou o nome do disco, né? Mas tá ótimo. É. Fire. Origin. Fire of Unknown Origin. Fogo de The Funk of Origin, cara. Esse é. The Funk of Unknown Origin. Esse Blue Oster é aquele que canta, toca a música do Glocademia de Polícia? Não. Do Outro Azul? É do Outro Azul? Não, essa outra aqui tá muito do caralho, Godox. Essa aí tá massa. Sim, cara. Sim, cara. Que aconteceu, cara? Não esquece... Como é que eles chegam aquela capa ali, velho? Porra. Não esquece de colocar na pauta nos extras lá, as que ficaram boas também. Caralho, pra não ficar só exemplo bosta no bagulho. Tá, as outras estão massa, cara. Puta, essa aí tá lixosa. O efeito Metal Gear, cara. Começou tão bom, não. Caralho. Mas qual, Godoka, você que sabe. Cronologicamente, a caveira do anão, ela é anterior às fodas ou é posterior? O que? Desculpa, não eu tava viajando aqui. Qual o lobo desses aí que você mandou? Essa caveira lá que você mandou por último? Primeiro, quer dizer? A da caveira é um dos últimos, é uma coletânea de 2000 e pouquinho. Porra, cara. Tá ficando gaga, tá ligado? Foda-se, vai. Aqueles discos é anos 80, saca? Os que eu mandei aí. É tudo anos 80. Fire No Origin, se não me engano, é 85. Acho que todo mundo sabe. É o mesmo cara que fez a capa do Iron Maiden. Pode falar, fala aí. Não, eu acho que chega. Eu acho que no, começou a aparecer coisa em 3D, eu acho que o pessoal começou a pirar e achar muito foda, sabe? Essa é de 2000, essa capa da coletânea é de 2000. Eu acho que todo mundo viu Dance of Death, né? Falou, cara, eu preciso contratar esse artista pra fazer minha capa. Isso aí, ó. Esse dia, cara, eu tava revendo o clipe do... Do Californication, cara, do Red Hot. Nossa, cara, que nojo, se envelheceu muito mal, velho. Na época era muito bom, depois em dia tá muito cara, feio, cara. O Dive Straight tá mais legal ainda, cara. Eu queria... Cara, os King. É o Tosquinha, o Money for Nothing. Ah, não, o Money for Nothing? Puta merda. É muito bizarro, é muito ridículo, tá ligado? É tipo, sabe? Não é nem a CG, tá ligado? Quando você joga algum jogo de Play 1 e é o gráfico in-game, é o gráfico daquele jogo lá, cara. É muito feio, mano. Dá muita vontade de mandar, sei lá, CG é uma cara, coisa, in-game é outra. Né? Mandar uma mensagem pro Red Hot, se por favor, faça uma versão remasterizada desse. Do Californication. É. Que esse clipe tá muito nojento. Pô, eu achava tão apaga foda do na YouTube época, e lançou um ao vivo. Eu achava tão foda na época, cara. Esse dia tava passando na TV de clipe horroroso, cara. Horrorosa! Hoje em dia, pra você ter uma coisa ruim assim, você tem que ter muito trabalho, cara. vai lá, Zeste. Tá, uma coletânea de metal muito boa do Metal Massacre 4. Metal Massacre 4. Metal Massacre uma coletânea. Vamos ver, você mandou um bagulho um por um, cara. Mandou um pixel. Ah, é? Ah, então foi mal. Cara, tem um ponto branco no meio da janela. Eu dei zoom e não ficou muito bom ainda. Eu tô em 200% aqui, ainda não tô chegando. Tô chegando porra nenhuma, eu tô também. Caralho, eu não cheguei a conferir. Ah, não achei aqui. Não cheguei a conferir, cara, quando mas eu peguei. Vai ser o banner, tá ligado? Cara, o negócio é tão pequeno, se você aperta zoom out, ele some, saca? Sim. Ai, caralho, mano. Mano, eu não sei o que eu tô vendo. Cadê o braço esquerdo daquela caveira ali? Tá coçando a bunda, cara. Tá caindo no meio daqueles ossos ali de baixo. Cara, tá muito mal. A cabeça ali embaixo, que foi quando eu comecei a ver, tá legal, até que tá legal, mas o resto tá muito ruim, mano. Que... Essas caveiras são de quê, cara? Tipo, nenhuma parece humana. Mano... Tô chorando as caveiras, cara. É artesanato que a morte faz enquanto eu não tô matando os outros. naquelas correntes com a... A morte humana. Tá vendo a figura dessa pulseira nas correntes? Isso é pra prender esqueleto, cara. Não é pra prender gente, não, essa porra, cara. Ali o cara já tá. O cara, que pra te prender ali, o cara tem que estar naquele nível do Grift, tá ligado? Entendeu? Assim, cara, o punho da morte ainda é mais grosso que o aro das. Que o aro das que eu tava reparando. Olha, e baseado naquele osso ali embaixo, ó, você vê que tem umas costelas, aí tem um osso parecendo da bacia. Aí ele, ali, bem no pezinho da morte, eu acho que é o cacete dela que caiu. Ó, tem. Velho, ó, tem osso de galinha, cara. Tem um osso na esquerda da morte, velho, de galinha. E ali na direita, o osso que tá um pouquinho mais pra cima, parece uma piroquinha branca, cara. Dá um livro, velho. Sim. É mesmo. Uma pipa. Isso tá muito feio, velho. Que horrível. Cara, por que as pessoas insistem em fazer caveira das capas sem saber o mínimo de anatomia de como é um esqueleto mesmo, né, cara? As teias de aranha é muito mal feita ali daquelas bagulho, cara. O cara pegou o caderno do filho dele, tá ligado? O filho dele de 12 anos, cara. Olha esse rapaz, isso aqui é foda, hein, pá. Pra mim, o toque especial. Olha o M do metal ali. O M grande e tal, né? Uhum. E eles estão. Vamos dar um efeito que parece que é sangue, né? A gente vai fazer uma gota saindo. Olha na última perninha ali do. Na última perninha da direita, uma puta gota. É um gotão, né, cara? Um gotolão enorme, cara. E você não dá pra saber se o sangue que tá no machado tá escorrendo do machado ou ele tá na parede, fincado. É, também, né? Uma, né, cara? Escorreu, pegou nas costas dela, três. Cara, essa capa tá muito boa, vocês. Caralho, velho. Deixa eu mandar mais uma aqui. Edson Graciano, a gente com mais capa. Com Heinz, tá ligado? Com feijão ali. True roster coach, cara. O cara comendo um feijão e um. Cara, não sei, porra, aquela um churro, sei lá. Taco, sei lá, cara. Burrito. Burrito. Eu vou mandar uma de uma banda que eu achava muito foda, cara, mas tipo, essa capa aqui é. Essa capa é muito postaleta, cara, que é o do Raimundos. Nossa, cara, eu sempre achei muito estranho essas mãos, esses pés enormes, tá ligado? Cara, os pirocampos dos caras, eu nunca entendi direito, cara, mano. O Raimundos, eles tiveram um incrível feito de conseguir piorar a cada disco, assim, né, cara? Porque. Tá chegando no Sono Forever. E aí, não, chegou no Sono Forever, eles estavam no auge, cara. Eles estavam na, tipo, na época mais pop da vida deles, assim, porque eles estavam estouradaço, né? E os caras... Sim, porque o Mamonas morreu e a mídia tentou fazer do Raimundos um novo Mamonas. Cara, qual que é o maluco lá que era o guitarrista que depois virou o. É o Digão, o gordo? Olha a cachumba ali dele, cara. A cachumba que desceu, mano, que ele tá muito sacolão. Mas, mano, a cara dele tá me assustando muito, tá ligado? A cara dele. Sabe, faz aquelas marionetes que o cara tá controlando com as cordinhas. Sim. Porque tem uns braços lão, as pernas bamba, né, cara? Cara, tá muito... eu não sei se os caras fizeram alguma coisa, tipo, o Rodolfo. Cara, o Rodolfo tá a cara do Krigor, né, cara? Mas ele tá com a cara muito bizarra, velho. Tipo, tá assustando essa capa, cara. Sabe quando o cara sofreu um acidente, não pode andar, sei lá, por 3 anos e a perna começa meio que a atrofiar? É como tá o Digão, o Rodolfo, quer dizer, da cintura pra baixo. Então tá meio daquela cintura e da perna, velho. Isso não tá certo, cara. E esse mãozão aí, cara, sabe o... Sabe aquele clipe do Everlong? Aquele clipe do Everlong do Foo Fighters? Sim. Quando começa a crescer a mão do David Grohl. Sim, parece que ele assoprou a mão dele e ela começou a encher, tá ligado, velho? É muito bizarro essa capa, velho. Tipo, essa capa é muito feia. E aí, tipo, aí dentro tem essa outra imagem deles continuando de pagodeiro, assim. Tipo, eles levaram a piada ao limite. O Dark, né, cara? Negócio, né, cara? Mas o bagulho tá feio, cara. Aquele relógio da mão direita, da capa mesmo, não da contracapa, parece uma caveira ali, eu não consegui ver direito, sei lá. Parece uma caveira mesmo. Cara, esse disco é uma obra de arte, cara, por dentro. É uma bunda gigantesca, os caras numas pranchas de surf. Indo em direção à bunda, cara. Eu tenho esse original. Eu mandei a contracapa aí também, que é apelativa também. Pra caralho. Nossa. É, não, pois é, a contracapa do Sono Forever também, né? O Sono Forever no Lavota Novo, né, cara? É, o Lavota Novo era o tiozão na frente. Era o tiozão e uma bunda. Mas, cara, puta, esse do Sono Forever, né, é muito... É genial, né, cara? Aquela cara do Digão tá me assustando muito, cara. Puta que pariu. Sim, cara. Ah, vai lá, Gui. Mandar um aqui, cara. Meu pai, inclusive, tinha esse. Era um vinil, cara. Então, um ótimo vinil, diga-se de passagem. Mas eu nunca entendi essa cara do Elton John, cara. Nossa, cara, Elton John é um cara com discos bons e... capos horríveis. Estilos horríveis. Estilos horríveis. Olha a carinha, cara. Olha as entradas na cabeça do Elton John e olha os pelos que você acha que se confunde, meio que mescla com a blusa do cara. Assim, né? De longe parece que não, assim, né, cara? Tipo, cara... Ele tá muito feliz, eu não sei porquê, cara. Acho que ele comeu um pão de batata, sabe? Tá muito feliz aqui, mano. Velho, cara, tipo. É difícil, cara. É difícil. O bagulho é no 70 total, velho. E se você olhar meio de longe, parece que ele tá meio estrábico ali. Sei lá, cara, tá muito feio esse negócio, mano. Sim. E a roupa dele parece que ele é feita desses cobertor hoje, de cobertor peludinho. Descoberta com mendigo, tá ligado? Que é quente, sim, pra caralho. Essas roupas de cafetão, essas blusas de cafetão. Parece os Zimos, tá ligado? É. Essa cara aqui, cara, essa cara tá me lembrando. Eu, Zé, tá me lembrando o Tobias, cara, do Arrest Development. Pode crer. Bota um bigodinho nele, velho. Bigodinho de azul, velho. Bota um bigodinho e uma roupa cagada de coisa nele, tá ligado? Ele é um maluco que fica de azul, não sei se é Blumengru. Isso. Substituto do Blumengru. Substituto do Blumengru. Pior que parece, velho. E aquela roupa sensacional de coisa dele. Essa capa é muito feia, mano. Caralho. Caralho, a carinha dele, meu, eu vou dar um bigode nesse Elton John aqui, cara. Tá muito foda, velho. Mas o álbum é ótimo, velho. Foda essa capa só. Godoka. É, falar de uma clássica, é outro disco muito bom, mas a capa é de chorar. Que é uma banda muito pouco conhecida. Se alguém não conhece, por favor, vá atrás, quem gosta de metal aí. É Riot com Fire Down Under. Nossa, olha essa capa, mano. Nossa, que porra é um fogo infernal com um cara com a carinha de bebê foca. Mó simpático, cara. Que maluco rosa, pô. E com um relâmpago no olho, cara. Mas, ô Godoka, esse bicho aparece em outras capas também, né? Sim. Esse bicho aparece na primeira deles, que é o City Rock. O Narita, que é o segundo, que eu separei também, vou mandar aí. Cara, é isso, eu é essa capa que ele foi. Que ele foi até o quarto disco seguido. Eu tava escutando Riot antes de entrar, ó. O Rock City, que é o primeiro, tem. Aí o segundo é Narita. O terceiro é Fire Die Wonder. Aí tem o Restless Bridge, que é o cara antes de virar foca. Nossa, mano. Os caras fizeram uma história no negócio, tá ligado? Você percebe que é uma história de perda de peso, né? Porque aquele é o maluco do lutador de sumô, depois do fogo, o maluco já tá bombadão, definidão. Ele foi ficando monstrão, né? Durante a história da banda, tá ligado? Nossa, bizarro, né, cara? Puta que pariu. É uma banda com som maneiro pra caralho, velho. Mas essa porra dessa foca não ajuda, saca? Ó, aqui ele tá virando um cara já. Mas isso tá bom, hein? Esse ficou legal, cara. Esse dele virando a foto. Sim. Tá bem feito. Tem a lua tem uma cara de lobo. Que porra é essa? Nossa, cara. Eu feito, cara. Eu feito. Tá virando, caralho. Lá, olha, cara. Olha as capas pintadas do Riot, pra você ter ideia. Tipo, aí tu pergunta assim, cara, por que eles usavam essa porra desse... Essa foca? Tinha que ser uma piada muito boa, cara. É, cara, em algum multiverso faz sentido, sabe? Tinha que ser uma piada muito boa pra eles, tipo, eles... Coisaram a carreira deles, assim, arriscaram a carreira deles. Pularam a carreira deles total. Essa porra dessa foca, ó. Colocamos aqui, agora vamos colocar nesse capa aqui também. Agora começa a transformar em humano pra gente parar de usar essa porra, tá ligado? Não, depois ele voltou. Olha no futuro aí, ó. Caralho, okay, cara. Bom, ele voltou, okay, bom. Agora tem um braço biônico já é alguma coisa. Ah, já tá melhor que o Cable. Sabe que todos os personagens que tem braço biônico são foda. E esse disco ele meio que comunica com o primeiro, que é o Rock City, porque no Rock City ele também tinha um machado, né? Só não tinha canhete biônico. Olha o Flatman ali, cara. A pessoa tá. Ela murchou. Caralho, velho. Eu vi na miniatura, eu achei que fosse uma repórter com cara de foco, cara. Ah, caramba, velho. É, cara, a piada deve ser muito boa mesmo. Eles não repartem com ninguém essa piada. É tipo piada interna, igual a gente faz, que só a gente ri, tá ligado? Exato, é a mesma coisa, cara. Tipo, pra ele, deve fazer algum sentido pra eles, assim, pra eles insistirem nessa porra. Eu só vejo tristeza. É muita energia dedicada a uma piada que ninguém entende. Acho que nem a gente vai tão longe. Disco ao vivo, talvez sim. Tudo tem essa porra desse bicho, cara. Aí tem umas bonitas até, mas são umas duas, sabe? Mas... Do Unleashed, cara, é bonita pra caralho, mas é uma cabeça de uma foca, cara. Não tem como negar esse fato. Cara, é bizarro, porque tipo, tem um metal, vou botar a cabeça de bode nessa porra, vamos deixar nervoso, agora vamos botar uma cabeça de foca. Bebê foca ainda, que é mais bonitinho. Mais bonitinho possível, né? No meio do inferno, né, cara? Caralho. Tipo, olha. Você entra numa loja de disco, uma loja de CD. Aí você vai comprar uma coletânea. Eu quero uma coletânea do Riot. Aí tem essa coletânea te esperando lá. A ilusão tá muito ruim nessa foto, velho. Vai ficar muito baixo, mano. Coletânea. Eu compraria essa sua vibe. Eu nunca ouvi isso. Aí eu só ficar com ele, pegar o encarte e jogar o resto fora, tá ligado? Parece foca, sei lá, a imagem tirada de Deep Web, mano. Tá muito feio isso aqui. Tá muito feio, mano. Ia ser que nem o Kinder Ovo ao contrário, cara. Eu só ficava com a embalagem. Ai, que tristeza. Jesus, meu Deus. Vai lá, Zez. Você tinha mencionado a coisa datada, muito, muito velha, assim, agora há pouco, cara. Coisa muito anos 80. Nada mais anos 80 do que isso aqui. Nossa senhora, cara. Mano, olha o sorriso daquele maluco que tá mais na direita ali, cara, na prancha. Cara, dá uma dor de olhar essas cores, cara. Embaixo de tudo ali, embaixo de tudo. Cara, a vibe do crack tá batendo ali agora, ele tá começando a regalar o último. Cara, pior que eu tinha separado uma outra capa do menu, eu fui olhar essa também. O Godão, o que tá embaixo, não parece que tem aquelas bocas de boneco de ventríloco, ó. Aquelas, sim, que ficam enquanto o cara fala, tipo. Mano, eu só queria chamar a atenção pro tamanho da cabeça que tá ali embaixo do M. Tem um puta capacete enorme no cabeça. É o Rick Martin, cara. Aquele é o Rick Martin, cara. Qual que é o Rick Martin? Eu tô embaixo da letra N ali. Cabeção de cabeça enorme. Cabeça, vai ser uma piroca preta. Caralho, velho. Um deles parece um tio meu. É o da direita ali de cima, no, da prancha? É o da direita. Não, não, é o da esquerda, da esquerda. O da direita parece meu pai quando tinha cabelo. Eu ainda tô com a coletânea da Riot lá da foca embaixo do sol aberto. Cara, acho que foi a primeira vez na minha vida que tocou assim implicitamente, né, cara? Aquela Hello Darkness, my old friend. Porque eu tinha pedido o disco, o Thriller do Michael Jackson pro. Chegou o Menudo. Aí me deram do Menudo. Que porra! Caralho! E pra fingir que eu tava feliz? Não tá, certas coisas é impossível. Cara, tipo, como assim, né, cara? Tem uma grande diferença, né, porra? Nossa, olha essa capa, velho. Ele nem tava tão branco ainda na época, caralho. Cara, digita Menudo álbum no Google Imagens, cara. Um álbum é pior que o outro, cara. É muito nos 80, cara. Tem uns, acho que eles vão ficando mais velhos, tá ligado? Vai ficando mais triste a cara deles. Eu não acredito que eles estão fazendo isso, velho. Eu tô velho pra caramba, tô indo fazendo essa merda aqui, né, cara? Tipo, eu nem ganho tão bem, não justifica isso que eu tô me submetendo, tá ligado? Cara, é muita tristeza, tá louco. É muito triste, cara. Porra, eu vi a parte de trás do álbum, eu achei, caralho, botaram uma imagem de tela azul, mas não, era encarte da parte de trás ali. Com as letras. Nossa, olha essas calças, cara. Nossa. Mano, se o maluco respirar, estoura, tá ligado? Tô no saco. Cara, que vibe é essa, rapaz? Vibe errada. Vai seguir. Cara, tá difícil de competir hoje. Não se reprima, seguir. Não se reprima, vai. Eu vou mandar até um vídeo pra sair um pouco do padrão que a gente tá usando. Não é, no caso, não é uma capa, é uma contracapa. Dá um link nessa contracapa, vê. Tá ligado aqueles CDs da 89, da Jovem Pan, com a coletânea de músicas? Exatamente o mesmo layout, as mesmas cores, tudo igual, assim, e essa, cara. Essa câmera olho de peixe, assim, né, fazendo... É uma imagenzinha ali na parte esquerda, na parte direita, as músicas, embaixo um espaçolão enorme, mal aproveitado com os negócios de quem prensou o disco. Do Brasil na Zona Franca de Manaus. Isso aí, pra mim, é todas essas coletâneas da Metropolitana, sei lá, das rádios aqui daqui de São Paulo, pelo menos, era exatamente assim, velho. Mandei só pela vibe mesmo, porque é muito zoado, cara. Mas, acho que eu acho que a capa também não é grandes coisas, né? A capa é uma capa genérica. A capa genérica, tem ali embaixo ali, eu acho. É uma capa genérica. É umas letrinhas que parecia que eu fazia nos meus trabalhos da sétima série. vai lá, Godoka. É, muito antes do Pantera ser aquela banda que foi, eles eram uma banda que tocava metal farofa. Farofa? Metal farofa, tipo Poison, Cinderela, com cabelos esquisitos e tal. E lançaram dois discos com capas terríveis, nas quais eu peguei pra exemplificar o Metal Magic. Sim, esse é Pantera, cara. Antropomórfica. Mano, com cinto. Pra que cinto se ela tá pelada? Eu não sei. Cara, olha essa faca, olha essa faca, que beleza. Sim, essa espada tá muito bizarra. Olha o dedinho, sabe quando o inglês tá tomando chá e levanta o dedinho? É muito elegância, cara. Nossa, cara, e a diferença do tamanho do mindinho pro indicador, cara, é muito... Velho, mas tem um fato curioso sobre essa capa aí. Que quando eu tava na faculdade, eu e um amigo meu, inclusive eu falei com ele e ele não tinha mais nenhum, a gente desenhava no caderno, né? A gente desenhava vários álbuns de banda que a gente curtia, só que nessa mesma vibe, com tipo uma cara de um animal, com esse corpolão assim e tal. É. Eu lembro que o primeiro que a gente desenhou foi um do Blink, que é uma cara de um álbum, perdão, uma cara de um gato na capa. E a gente desenhou um gato com essa mesma vibe e ficou horroroso. Imagino. Essa é ótimo, velho. E é claro que é tudo é cromado, cara. Anos 80 é cromado, cara. Tudo. Tudo sim, cromado. Cara. Ele, é, o cara de bizarro é aquele contorno que começa vermelho umas partes lá e falha ali em cima, fica meio fica cagado no abdômen ali do lado direito, né? Na nossa esquerda que a gente tá vendo. É muito ruim. Cara, eu ainda tô. Eu, tipo. Se o indicador é daquele tamanho, cara, tu imagina os outros dedos que são maiores, tá ligado? Ele tem uns mãozão muito grandes, cara. Mas eu tinha colocado essa na minha pauta também, velho, que é muito lixosa, cara. É muito, cara. Eu desenharia assim, sei lá, cara, na quarta série. Então, isso é muito desenho de quinta série, cara. É, sim, cara, aqueles desenhos que o Mike faz nos cadernos, assim, os moleque metaleiro. É, eu não tenho. Fala, vai ficar foda. Aí não fica. Não tenho nem capacidade pra fazer isso, velho. A minha ia ficar bem pior, mano. Vou desenhar igual o cara que desenha os álbuns do Iron Maiden. Aí saiu o Narita do Riot. Aí sai um bebê foca, né, cara? Sai o bebê foca. Ai, cara, que horror. O outro álbum do Pantera, que de quando eles eram Metal Farofa, também tem esse gato aí, não tem? Não, tem só eles fazendo papel de idiota. Ah, que é o Power Metal. Peraí, deixa eu achar aqui. Enquanto o Kodoka procura, Zeist. Já acabou muito feio, por sinal. Sim, a foto deles. Como você não acha a resolução boa, tem uma foto, a foto da capa do disco. A capa não interessa. Manda aí, caralho. Olha o Phil Anselmo sensualizando. Aquela coisinha magra ali da esquerda é o Dimebag. Tô ligado. O tempo fez bem pra esses caras. Sim. Não, mas aí ia ter tempo que resolver esse cara. Tem que escapar o universo, cara. Vai lá, Zeus. Aqui eu já vou deixar de pegar já os que eu tinha separado assim e pegar os. Porra, Doc. Foi mal. Que merda. Fica pra o mais legal é que alguém pediu autógrafo, cara. Cara, olha aquele maluco peludo da direita, ele tem um rodamuinho no pelo dele, ali bem perto da onde eu termino. Cara, eu vi, pô, o irmão do Timebag, cara. Que vibe, cara, que vibe. Cara, é quando eu vejo essas bandas de metal farofa assim, eu agradeço a minha mãe por não ter deixado eu fazer isso, tá ligado? Que bom que tua mãe tirou um boné do Terry Bogard, não um lenço, tá ligado? É muito bom, cara. Eu te agradeço muito a velha. Não deu uma calça do menudo. Não deu uma calça do menudo pra acompanhar o disco. Agora isso aqui, cara, eu não sei quem é esse sujeito aí, mas é daqueles que a gente achou, cara. É o Raven Came Down, Daily Code, uma coisa assim. Mas olha, nossa, a cara desse sujeito. Olha o cabelo desse sujeito. Esse cabelinho. Ele parece aqueles caras que, né? que tem uma van branca, sabe? Sabe, de criancinha. Tá muito feio, cara. Nossa, esse laranjão no bagulho aqui. Cara, isso aí parece. Olho, né? Isso aí parece, sei lá, cara, embalagem de maisena, sabe? Tipo aqueles. Isso parece propaganda dos malucos da Ku Klux Klan, cara. Uma porra de uma igreja ali no fundo e laranja, mano. Isso vai dar ruim, certeza. Coloca, tipo, coloca uma cruz pegando fogo ali atrás ali, tá ligado? Tipo. Não, é uma letra T pegando fogo. É uma letra T pegando fogo. Cara, deixa eu colocar dois aqui da mesma banda. Desculpa, só que interromper. Eu porque eu procurei muito, cara. O rapazinho do menudo que tá lá embaixo, ele tem a cara dessa última dessa imagem no final aqui, ó. Nossa, ele tá com essa cara. Que merda. Deixa eu mandar aqui, cara. Essas capas do Twisted Sister, cara. Ele tá perdendo. Posso defender a banda? Olha isso. Não, a banda é foda, cara. Tu não é foda. Nessa época eles eram pobres. Muito pobres. É. Dá pra ver pela maquiagem dos caras, velho. Tá nessa época aqui também, Still Hungry? Não, aí foi quando eles fizeram sucesso. Continua com fome continua. Pra mim. Continua pobre. Mano, nossa, olha, cara, se tu parar pra pensar, a roupa dele no primeiro. Nesse primeiro que eu mandei, tá menos rasgada do que a outra, tá ligado? A outra parece mais mendigão. Mas, cara, olha a cara dos malucos. Tipo, tu pega o segundo cara ali que tá em pé, ele não quer tá. Ele não tá ali, tá? Ele tá pensando nas dívidas que ele tá tendo. Ele tá no lugar feliz dele, tá ligado? Ele tá pensando nas dívidas, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Tá tipo, cara, se essa banda não der certo, eu vou ter que voltar a vender bala no metrô, tá ligado? Eu tô fugindo. Tem que voltar a vender cachorro quente, né? Mexer com demolição. A gente investiu toda a nossa grana em calça. Mas sim. Na moral, a gente falou do cromado, essa parte cromada tá muito mais da hora que a do Pantera. Tá muito boa. Ah, não, tá mas... mais... Esse aqui tem um efeito, é que esse aqui eles usaram o World Art. Se vocês olharem no documentário do Twisted Sister, a antiga namorada que virou esposa do vocalista do Disneyder, ela fala que um dia ela foi no show, assim, né? Porque eles estavam começando a usar maquiagem e tal, pra chamar a atenção. Aí ela começou a olhar, assim, olhou no guitarrista e falou: peraí, aquela blusa é minha. Ela olhava pro outro cara: peraí, aquela blusa também é minha. Tipo, os caras começaram a pegar. Aí ela falou: porra, se for assim, então eu vou fazer o figurino de vocês. E foi ela fez o figurino até o fim da banda, eu acho. Não, velho, mas tipo, cara, é uns caras que eles não combinam, né, cara, com a estética que eles usam. E esse outro aqui, cara, ele tá felizão com esse osso na mão aqui. Esse osso de plástico, né, cara? Ah, sim. Cara, mas é uma maquiagem muito agressiva. Cara, minha parte preferida são os cabelos, que não tem cuidado nenhum, tá ligado? É diferente das outras bandas que os negros fazem mal produção. Não, foda-se, só quero deixar meu cabelo, tá ligado? Sim, isso é sensacional, cara, isso é sensacional, velho. Sim. Os outros, sei lá, sim, velho, os caras deviam cuidar muito dos cabelos naquela época. E... É, esses aí não, tenho certeza, velho. Cara, tipo, o cara parece a Emília, né, velho? Vai lá. Tem um disco antigaço deles, cara. Que é muito mais podre a capa. Eu vou procurar, depois eu passo. Tá, vai lá, Gui. É tipo um dos primeiros. A gente tá acabando já, não? Como quando tá de podcast cheio? 52 minutos aí. Ah, então tá tranquilo. Tá quase lá. É, apesar de eu não ser muito mais cara de new metal, eu já ouvi bastante esse álbum na minha vida. Apesar de eu achar o início de uma banda bem merda hoje em dia, na época também, essa capa é especialmente ruim, né? Na minha concepção. Ela era ótima, tá ligado? Só que não é não, cara, é muito feia. Que isso, cara? É tipo uma salsicha com... umas estrelas com um cu, um cu no meio das estrelas. É, não. Explorar Starfish é isso mesmo, é cu. Caralho, que viagem, velho. Que vibe, cara. Isso é muito ruim, mano. Eu nunca entendi essas vibes do ZTzinho aí. Você fala um monte de Fred Durst ali, sei lá. Muito feio. É, cara, que... Nossa. E essas texturas de Photoshop padrão, tipo, tutorial, faça um texto com prata, sei lá, em 3 passos. Cara, muito ruim, mano. Tutorialzinho padrão, né? Cara, pior que a gente nem precisa de tutorial, isso aí deve ter um... Eu acho que é padrão, isso só. Tá naqueles pattern do Photoshop, eu acho que tu consegue fazer isso, cara, com 2 cliques. Provavelmente, mano, é muito feio esse álbum, cara. Tem os bonecos, tem umas barrigas de esquistossomose, tá ligado? É barriga de vermes, né, cara? Um ali tem um braço do Popeye. É barriga de cocôzinho, tá ligado? Não deu tempo de... Nossa, esse do braço do Popeye tem uma cabeça pontiaguda, dá um ligue, tá muito mal desenhado, velho. Caiu do berço. Cara, nossa. Se fosse assim, eu tinha jogado no berço, cara, se eu visse. Criança deve. O Godoka mandou... O álbum do Twisted Sister aqui. Com o Didi na esquerda ali, sabe? Didi de mulher, o... Zacarias, na verdade. Nem Mato Grosso. Ele tá parecendo. Ele tá parecendo o Rock Horror Picture Show, tá ligado? Parece o Tim Curry. Sim, cara, pode crer. Mano, o vocalista tá muito assustado ali na imagem da capa. Tipo, pegaram um shot desprevenido ali, tá ligado? No meio ali. Ai, cara, que foda. Vamos seguindo aqui então. Godoka. Porra, eu pesquisar a capa do Street Sister e sair da minha pauta, peraí. O que vocês fecham? Vocês fecham a pauta? Tipo... Não, eu mudava, né? Ah, uma banda que eu gosto, vou ser xingado pra caralho, mas que a primeira capa deles dá um mal-estar desgraçado de ver. É o Nenhum de Nós com o disco eu sabia de 77. Que você ia falar essa merda. Olha essa porra dessa capa, que coisa. Olha a qualidade disso, tudo pixelado, velho. Sim, mano, o disco é assim, tá? Sabe o que eles fizeram? Eles acharam que de baixa resolução, foram no Paint e aumentaram, distorceram tudo essa porra. Fudeu, a foto da capa ficou pequena, o que a gente faz? Aumenta mais. Vamos chamar o designer lá, quem fez a capa do Iron Maiden, pra ele dar um jeito pra gente. Ouvi falar que esse cara é muito bom. Ele vem bem recomendado. Já fez um monte de capa aí, já fez a capa dos. Esqueci o nome da banda lá, do Blue Oyster. Caralho, velho. Caralho, que capa feia, né? Mano. Não, é triste demais, cara. E o disco é bom, sabe? Deixa eu botar aqui Nenhum de Nós. Olha. Álbum. Aí ele falou assim, cara, a gente precisa que você dê um jeito na capa que não cabe, né? Na resolução. E também a gente não pensou em nenhuma fonte pra usar a banda. Não, não. Show, tem uma fonte aqui que meu sobrinho usa, que é muito boa. Aí botou uma merda ali. Eu acho que nem o Google, nem o Google consegue mostrar todos os álbuns dele, porque não tá mostrando esse. Porra, eu digitei álbuns, foi o primeiro que apareceu aqui. Caralho. Uma miniatura do YouTube, deve ser porque eu pesquisei recentemente. Eu tô vendo aqui. É que eu tava olhando naquele esquema que o Google faz, que ele mostra, assim, mas tá faltando álbum ali também, então por isso que eu achei estranho. Mas, nossa, isso aí tá. Esse tá. Eu achei... Qualidade da banda. Cara, eu achei uma imagem que tá em 168 por 94 pixels, que tá uma imagem grande, e é uma qualidade muito baixa, velho. Dá um ligue, mano. Parece a função original mesmo da imagem. Ele só... Fica muito melhor, cara. Tá melhor assim, cara. Sim. É que alguém se tocou, tá ligado? Alguém se tocou com a resolução disso aqui tá errada e resolveu diminuir pra... do tamanho certo. Eles foram no Photoshop, deram um alto ajuste, foi pra essa resolução, tá ligado? Que pai torta, né, mano? Ai, caramba. Eu chamei, agora foi o Godoka Zwist, vai lá. Cara, uma das bandas que eu curto muito, mas não, mas com tipo com moderação, tá ligado? Que é o Gangrena Gasosa. Porra. Aí achei a capa do álbum, o Smell Like Teen Spirit. Nossa, cara, que capa bizarra. Caralho. O PG ali, aqueles rainhos, é Photoshop total, cara. Faça seu rádio e dê espaço, velho. Tudo feito em Photoshop, todas essas merdas. O brilho da vela, cara. Parece aquele brilho do He-Man, saca? Eu gostei do logo, cara. O logo dos caras é legal. Parece o logo de banda punk dos Estados Unidos, anos 80, tá ligado? Achei bem massa o logo. Saravá Metal. Eu curto muito. Eu cheguei aí num show deles uma vez, cara. Foi um dos... Não sei se foi um dos maiores erros ou maiores acertos da minha vida, tá ligado? Ainda estou tentando definir. Então ainda não consegui. Maior acerto, cara. Maior acerto. Então ainda não conseguiu definir, né, cara? Não. História pra contar, é sempre bem-vindo, velho. Mas é um tiozão, tipo, gordaço, né, cara? Eu não sei de onde é esse tiozão. Deve ser realmente algum... Obrigado, cara. Ah, é. Algum pai de santo, né, cara? Tipo, recebendo os... Os relâmpagos do Saravá Metal, cara. Mano, cara, eu não sei se é o dedo... A da mão esquerda, eu não sei se o polegar dele é muito grande ou o indicador tá quebrado, velho. Dá um liga, ó. A mão tá segurando a vela. Cara. É verdade. Parece, parece as mãozinhas daquelas quimeras lá do Hunter vs Hunter. Que tem aquela divisão dos dedos, tá muito feio, velho, isso aí. Isso aqui, cara, você parece eu tentando desenhar a mão, tá ligado? É, tipo isso. Nossa, olha essa capa que o Godoka mandou. Nossa! Parece um, cara, esse malucão parece um daqueles caras que tá no programa de Caruaru lá, tá ligado? Bêbado na delegacia. Caralho. Aquela região lá de Caruaru lá que sempre acontece. Um bairro do Salgado. Bairro do Salgado. Ou são aqueles lá do Paraná, sei lá, de onde os putos são lá do sul. Cara, tá no... A Rússia brasileira. Rússia brasileira. Eu vou mandar o meu último aqui, depois a gente pode fazer aquele esvazia lista. Beleza. Cara, essa capa aqui do Mamonas Assassinas era muito errada, cara. Porque... Essa capa é muito boa, cara. Porque tu para pra pensar que essa porra fez sucesso com as crianças. Sim, cara. E aí tu ganhava essa porra do álbum e tinha isso. É uma história que eu nunca vou cansar de contar. Na contracapa tinha o corte aqui, raça sem encarte. Estrague. Corte aqui e estrague sem encarte. Até eu perceber que eu ia fazer merda, eu já tinha cortado metade. Eu nunca vou cansar aquela história porque foi um momento muito derrota na minha vida, assim. Porra, velho, tipo, corte aqui e estrague sem encarte, seu idiota. É, eu fiz isso. Eu não tinha percebido. Mas, cara, essa capa é muito esquisita, cara. É eles desenhadinho, bizarramente. Não parece aqueles desenhos do charges.com lá? Não, parece aqueles negócios que você vai em casamento, em festa, que você enfia a cabeça pra tirar foto. Parece, cara. Cara, e aí, daí, porra, tu tem um desenho de uma mulher pelada na capa, velho. Como é que essa porra fazia sucesso com as crianças? E os pais compravam os álbuns, né, cara, pra dar pras crianças. Pior de tudo, cara. Anos 90, cara, não existia lei. As letras eram uma mensagem subliminar e todo mundo incentivava a cantar. Sim. Ninguém falava assim, não. Sim. Calma. Não, pode cantar que é da hora. Veja o álbum. Tá bom, cracra. Tá bom, cracra, cara. Que é de um filme do Mazzaropi, essa musiquinha. Mas não com essa letra exatamente, né? Não, é. Bom, né? Tinha uma prima minha. Aí eu disse, eu acho que as crianças realmente elas não viam Malícia, né? Porque ela dizia que na música era pros pelos do sapo. Não ia rolar. Do sapo? Eu cantava sapo. Eu ia falar isso. As crianças não viam, as crianças eram muito inocentes, né? Elas não viam a malícia das músicas deles. Mas eu também interpretei que eram brinquedos, eu só cantava, tá? Eu era meio idiota, né? Eu percebi que eu ficava já... cortado, né? Então, nessa época eu já tinha um pouco de discernimento. A gente sabia exatamente o que eles estavam cantando. Pô, você tinha 30 anos hoje, cara. Eu tinha 8, sei lá. Porra, me convidaram pra uma tal de suruba, né, cara? Eu levei anos pra entender essa música. Como assim? E eu cantava e tirava. E o caralho, eu danço muito. Não, só sou uma criança que não entende a letra. É, todo mundo tá entendendo a letra, né, cara? Ai, cara, então vamos lá, vamos dar aquela esvaziada nas listas aí, vocês postam as últimas que vocês quiserem aí. Começar com seguir. Demorou, só tenho minha última, cadê você, a última mesmo, que é, na realidade não é nem um álbum cagado, é um álbum excelente, e a capa também, que é uma das minhas que é um monte de cara metido a Godzilla, destruindo uma cidade japonesa vulgar, com um japonês de olho grande, assustado. Cara, eu amo essa capa, velho. Puta merda. Aquele assexuado ali me deixa muito desconfortável, cara. Ah, fio. Cara, ele parece um boneco. O careca. Ele parece um boneco, cara. Tá. Parece um boneco. Parece um bonecolão, cara. Mas a banda é ótima. Padrão. E esse álbum é muito bizarro, cara. O que tá soltando coisas das mãos, tipo, eles não souberam interpretar muito bem, tá ligado? Porque o outro tá ali, tipo, soltando coisa da boca, o outro raio dos olhos, e da mão, sei lá, parece que ele tá apontando alguma coisa errada, tá ligado? Porra, olha aquela porra ali. E aí os caras desenharam. João, seu filho da puta, deixa eu cair a guitarra de novo. É. Aí tiraram a foto, usaram lá. Meteram a motra ali atrás, né? Meteram a motra ali, cara, como é que eu vi? Na safadeza, cara. Na safadeza mesmo. Esse é muito, muito bom, cara. Sim, eu gosto muito desse álbum, cara. O álbum é ótimo e essa capa é muito boa. Cara. Esse bonecão tá incomodando muito, cara. Vai lá, Godok. Cara, só um detalhe antes do Godok. O maluco tá soltando o raio de gelo ali da boca. O cabelo dele tá muito bagunçado. Parece que ele saiu mesmo. O poder de fato balançou o cabelo dele ali. Tenho três pro final. Os descamisados no final. Que é o Ted Nugget do... Esse é o tiozinho de direita, escroto. Ah, Ted Nugget é muito escroto, cara. Alguns bons, mas ele é um babaca. Mas os primeiros discos dele são bons. Nossa, que capa muito feia, cara. Sim. O Orleans tá acabando de sair da Suruba Gay. É esse aí que eu falei. Se alguém, os caras vão mandar a gente reproduzir essa capa, cara. O dia que a gente fizer o dia do encontrolão, a gente reproduz a capa, tá ligado? Olha o maluco que faz da esquerda ali. Tem um brother com um braço por cima dele. Ele tá apontando pro Nilo, tá ligado? É muito peludo, não ligo. Tá, cara. E pra encerrar, o Manowar entrando na suruba gay sadomaso, saca? Ah, essa capa, cara. Nossa. É, Menor. Como se as outras fossem melhores, né, cara? Mas essa. Não, mas essa é a capa especial. As desenhadas são um pouco menos vergonhosas. Mas quando é eles mesmo, cara, puta que pariu. Mas é. O cara segurando a luva ali. Não tem ninguém com a espada, saca? É só couro, couro e pelo só. E óleo, muito óleo, muito óleo. Muito óleo, muito óleo. Óleo pra caralho. Precisa de espada. Precisa de pelo e couro, cara. E pantufa, sei lá que merda, aquela peludinha ali. Polaina. Sei lá, cara. É muito bom, deve usar. Mano, aquele maluco da direita ali, parece que é o Dominatrix da parada. Ele tá com a posição cafetão, tá ligado? O mais da direita. Tem a foto clássica sexy sem ser vulgar também. Olha a blusinha do da direita. Sim, cara. Cara, aquele maluco, o que tem, cara, parece ser cafetão, tá com a roupa do. Qual é o nome do Zé? Do Sean Connery. Tá com a roupa do Sean Connery. Zardox. Isso. O maluco do meio da esquerda ali. É isso aí, presta atenção. Ele tá com bigode, certo? Não baixe os olhos até as faqueiras. Caralho, que negócio bizonho, mano. Mais alguma, Godok, foi tudo? Não. Já basta essa vergonha. Então tá, Zeist. Então eu vou começar aqui com um que é Prata da Casa, que eu mencionei até no começo. A capa do disco do Edinaldo Pereira. Nossa! Cara. Chance. Os caras fizeram. Olha o corte! Os tá caras recordaram imagem. A imagem do clipe. Do álbum, do clipe, cara. Sabe qual que é a vibe? Sabe aquelas coletâneas do tipo que você vê vendendo nas lojas de CD do Renato Russo? Sim, sei lá. Sim. É a mesma vibe, cara. O cara se presta ainda a colocar o compact disc ali do lado, saca? No cantinho. Tem que ser oficial, cara. Tem que parecer. Ah, caralho, velho. Tipo, esse logo parece que se silcou e chacoalhou antes de secar, sabe? É. aquela linha azul ali que tá entre a parte mais da esquerda do CD e o boneco lá e a foto do cara. Sim, é onde abre o CD. Isso, é feito na mão. Com bico, eu tenho certeza, cara. Quando o cara fazia os CDzinhos de coletânea, tu fazia esse risco pra não errar o. Eu era mais velho que eu vendia os CDs que eu fazia, cara, na escola, assim, então, eu lembro. Era, eu vendia uma mão de CD, mano. Show de. O que mais? Esse aqui é a capa, não é tão ruim, o nome é pior. O nome. Taste tá ligo no nome da. Dick Black. Dick Black. Black, cara. A Taste of Dick Black. Que tiozão muito feliz na câmera, cara. Muito feliz. Um gozo negro pau, né, cara? E pra completar, a mais errada de todas. Acho que é pior do que aquelas do Gilberto Barros, cara. Nossa. Velho, a do Gilberto Barros é pior, cara. Velho, a do Gilberto Barros velho, é pior. Velho, menino, parece o nome daquele. A Condessa e o Cavalo, tá ligado? Aquele filme. Aqueles pornô chanchadas, né, cara? Aquelas pornô chanchadas, anos 60. Pra não ter dúvida, pra não ter dúvida, o... tá aqui a imagem que... do Gilberto Barros, que tava na pauta, né, cara? Me faz um... Me faz um... Mano, isso tá muito errado, cara. Muito, mano. Tipo... Mais errado que isso é só duas pessoas nomear o CD junto, sabe? O Ramoli e a Janete. Ramoli o quê? Ramoli? Não, Ramoli. Ramon Lee. Provavelmente o pai chamava Ramon e a mãe devia chamar, sei lá, Vander Lee. Aí juntaram, né? Ramon Lee, Janete, Gilberto Barros. Não é Ramon Luz, cara. Dá um link naquela etiqueta ali em cima, tá? Ritmo, referência, letra, tá falando Mi, Ramon Luz, embaixo Mi, Janete, ó. Dá um link. É Ramon Luz mesmo. Ramon Luz. Nossa, é Ramon Luz. Nossa. Ramon Luz. Cara, o Gilberto Barros tá segurando o braço. É, eu ia dizer, cara, eu ia dizer. Tá baixo, o guri tá muito, assim, muito apavorado, cara. Ele tá falando assim, me pegar o apelido do tio, vem. Tem um doce de espetáculo. Do Power Ranger, que sempre quis comer. Tá aí, ó, pode pegar. É aquele tipo de situação que depois vem uma... Vem uma juíza perguntando, mostrando um boneco assim pra ele, onde é que ele fez você encostar? A Cyanide Happiness fez um quadrinho disso, cara. Onde ele, você pode apontar onde fez ele tocar, ele tocou em você? Aí a criancinha vai e põe a mão na cabeça, assim, saca? E tipo, não parece tão ruim. Aí na memória, assim, tá o cara com o pau em cima da cabeça do moleque. Caralho. Credo, velho. É, mais algumas vezes. Não, esse era o último. Então eu vou passar aqui pra finalizar. Cara, tem um... Pra não dizer que eu não falei de Beatles, tem esse... O do Magic Mr. Tour é muito bizarro, essa capa deles. E, tipo, eu sempre achei essa capa muito boa, velho. Cara, eles vestidos com uns roupão de pelúcia, muito bizarro, tá ligado? Parece umas roupas do... Qual é o nome daquele jogo que você fica parado numa salinha com os brinquedos... Os bonecos que vêm te matar. É, Five Nights at Freddy's? Five Nights at Freddy's, é. Parece muito os bonecos desse aí, velho. A única coisa boa dessa capa é que inspirou o Morsa, né, cara? aquele vilão da Marvel lá. Sim. Aí, cara. Essa capa é muito dos anos 70, cara. Muito. Aí saindo da. Só pra finalizar aqui, saindo das bandas que o Godoka dizer que eu não falei de Beatles. Godoka mandou, né? Vai dizer que eu não falei de Beatles, eu acho o álbum branco uma bosta. A capa uma bosta. Pô, né? Eu quase coloquei, cara, álbum branco, porque tipo, é a maior falta de criatividade do mundo. Eu trouxe aqui do Naldo, porque não que eu curta Naldo, mas tipo. Porra, é o Naldo feito pelo Romero Brito, tá ligado? Então, tipo. Nossa, que isso! É o Megazord da ruindade. É o Megazord da ruindade, cara. O cara faz um álbum e aí o cara faz. O Romero Brito faz a capa do álbum. Caraca! Eu chamaria um maluco que fez a capa do Iron Maiden, na moral. Não, verdade, né? Eu acho que seria mais. Então, se essas são as opções. Tem um Spi. Ali na bandeira, no, na estrela ali, tem um Spi desenhado. Eu não sei porquê, cara. Eu acho que ele não sabe que é um Pi. O Romero Brito, cara. Ele pode ver o resto até meio recalhado, ele fez sem querer. Nossa, Jesus. É o novo Picasso, cara. É o novo Picasso. Por último aqui, vou mandar só mais dois que também eu nunca ouvi na vida, eu não sei nem o que, que é, mas eu achei engraçado, que é o... Jesus! Que é o Simpatia Jardina. Gente, pô. Eles realmente... Uma garrafa, eles realmente parecem muito gente fina, cara, com essa cara deles aqui. Senador e deputado. Eu acho que esse cara tem cara de, tipo, você acorda no domingo, duas da tarde, sei lá, pra buscar pão, os negros estão na padaria fritando desde sexta, tá ligado, velho? E a última, cara, é uma que eu Godog, a gente não sabe o que é isso. Mas, tipo, é genial. Mas a cara desse maluco tá muito triste, cara, é o David Tristão 2, né? Mano, essa é uma capa verídica mesmo? Sim, Tyler, The Creator, cara, eu vou procurar. Eu achei num site de capas ruins, tá ligado? Mano, não é possível. Olha aquele maluco que ele tá imaginando. Olha os brush. Sabe quando você pega um brush com um hardness 100%? É, um hardness 100%. Cara, e você tá tirando só um pouquinho do preenchimento dele, fica com essa borda que é completamente redonda, que você consegue ver ali, tá muito feio. Uhum. Não, mas é isso, o... Cara, mas a cara dele... É o Evandrin. A cara dele de tristão tá muito... Cara, tipo, te passa uma bad vibe, tá ligado? Te passa uma bad vibe. Merece banner, cara. Eu achei uma outra aqui dele também, que é essa aqui, ó. Eu não sei se é capa, mas, tipo, sei lá, ele vestido com uma máscara. Ah, eu acabei de clicar, cara, porque é um clipe, eu acabei de clicar no clipe. Aqui, ó. Eu já vi esse clipe, cara. Tem 20 milhões de visualizações. Como, né? Eu já vi esse treco aí. Mas é isso aí, cara. Com essa cara de bad vibe que a gente encerra esse podcast. Terminando em bad vibe total, né, cara? Postem aí no comentário aí com suas piores capas. E aí no próximo... A gente ainda vai ter pior capa de filme, pior capa de quadrinho, e aí por aí vai até ad infinito. A gente tem que fazer um spin-off desse podcast, que é o melhores capas que fez a gente comprar um produto ruim, tá ligado? Isso, esse vai ser bom, cara, esse vai ser bom também. E eu tenho história pra falar dessas coisas, eu vim fazendo isso. É, velho, é uma bosta. A gente faz muito isso com quadrinho, cara. Quadrinho. Qualquer coisa, velho. Eu olhava as capas do livro e achava da hora. De um livro. É a vibe torta, né, cara? Ah, então é isso aí, galera. Curta as coisas tudo aí embaixo aí. Até a semana que vem. Falou, abraço. Curta o nosso novo patrocinador, Geek Burger. E fique agora com Fade Out, com as melhores duplas sertanejas. Atleta e treinador, simpatia e gente fina, astral e radiante, peito de aço e solteirinho, redator e jornalista, preferido e predileto, advogado e engenheiro, domingo e feriado, falcão e paizão, Hollywood e Marlboro, sorriso e sincero, João Dourado e Douradinho. Só um off-top, cara. Série de melhores capas, a gente tem que usar uma camisinha, porque previne boneco, né, cara? Mas beleza, vai. Eu lembro do seu boneco dos 40 do Super Raimundo. Seu boneco. Fez o quê? Toda vez que você fala boneco, eu lembro do seu boneco, sabe? Vamos pra galera! Ah, eu nunca assisti, velho. Ele é muito novo, bro. O Godok é mais novo do que eu. Mas não de mente, não de espírito. Só tem espírito de velho, é verdade. vamos lá então.